Nenhuma folha cai da árvore sem a permissão de Deus. Nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça, irmão, sem a permissão de Deus. Livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Eu é que sei os planos que tenho pra vós, assim diz o Senhor. São planos de paz e não de mal, para te dar o fim que desejares. Às vezes sem compreender, tá ligado, irmãozinho? Às vezes sem entender. Assim segue na minha e na sua vida os planos de Deus.